Nem tudo está perdido, meu amigo. O teu lamento não vai regir. Sinto que percebes o perigo, o desespero que é tomar conta de ti. Levanta os teus olhos para o céu e ofereça a Deus o triste coração. Verás que as tormentas passarão, em paz com Cristo terás o teu perdão. Verás que as tormentas passarão, em paz com Cristo terás o teu perdão. Ouça, nem tudo está perdido, porque me tem sofrido. Se Cristo é amor, ouça, esqueça o teu passado, troque o coração magoado, venha comigo cantar. Ouça, esqueça o teu passado, troque o coração magoado.